2 decola. Zona 642, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUC. 390 na PUC, gol no 643. Zero 04, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 125.15 é isso? 125.1, alternando no 33.25. Confirma a mensagem a nós 04. Afirmativo, gol no 804. Contact Salvador Deporte, 180.8. 80.0, valeu. Contact 357, contact. Alternativa é Campinas, com 3 horas e 55. Vou no 20, amor. Provado, táxi direita, Índia, até ponto de esperança no 0, latitude 108.95, ajustado 1.3, bom voo, bom dia. Direita, GDX, ponto 0 da 10. Salvador, bom dia, com 807. Cleared. Thank you. Viajar já aprovado, prepara a seguida da El. El, 308. 135, Lua 7, autorizado olhar em decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 08 nós. Alfa, X-Ray Bravo. Alfa, X-Ray Bravo, bom dia, estamos prestando precisão de reboque do 43 para o Ring número 1, da acordo com o Ring. 43, inicie e reporte para ingressar no pátio principal, Alfa, X-Ray Bravo. A gente está iniciando o posto da entrada do pátio principal. Para cópia. Prossiga. Autorizado com FINS, 360, rota conforme plano, bridge e episolo no meia. Conforme plano após. Decola no zero, voa à direita, no perfil da DAEL, Leda, voz Leda voa bridge, onde intercepta o episolo no meia. 51 transponder, controle 120.8. Salvador Passaredo 9809, estabilizado no localizador, já avisou. Passaredo 9809, chame torre 118, décima 95. 118-95-09, até já. Alinhar e decolar 5 autorizados? Ok. Alinha e mandei pistão no 0, quando 607. E mantém pistão 0607. Está nível de voo 380, sai da árvore. Sobe nível 380, dá 3597. Ocean S6211, contact Recife Center. 125, décima 1, e foi nível 133, décima 25. 125, décima 1, foi nível 133, décima 25, tem que abrir. Autorizado a decolagem, pista 1 no 0, vento 080 graus, 07 nós. Afirmativo, senhorita, baixou e travou. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso na 1 no zero, obrigado. Só um minuto, o TAN aguarda. Ok. 1897, qual o estimado para iniciar o pushback? Já está pronto para o pushback, pelo menos, não é de 1897. Ok, tô autorizado então, chame táxi, 187. Autorizado na foto táxi, 187. Nave do Atan, tá fechando o reboque, só pra informação, o tráfego no portão 8 vai iniciar o push back, ok? Ok, na guarda, obrigado. Motor de Salvador, voo no 607. Voo no 607, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, voo no 607. Salvador Paracaju, aprovado já no nível 190. Só um minuto para autorização, prepare subida Fuca. Alfa X-Ray Bravo autorizado até o portão 01 no reboque agilizando. Gente, tem que ser a luz imediata. Poderia aprovar Elefa, o TAN 3517? 9809, no solo 50, libere pitch pela direita, chame o solo 121.9. 219, obrigado, tá já 9809 da passadeira. Solo, muito bom dia, passadeiro 9809, livrou na sua escuta. Passarelo prossegue inicialmente Alfa e a testa da Juliette. Alfa vai bater para a Juliette, passarelo 9809. Salvador, abre-se a cargo 6570, autorização 350 do Recife. Autorização, chame solo 1219. 219. Solo Salvador, bom dia, para cargo 6570, nível 350, Recife, ciente da Índia. Ciente, Abson, do ciente mantém a guarda para autorização, qual o horário do plano? Hora 8h20. 9h20, desculpa. Ok, ainda não possuímos um pronto sistema, mas assim que eu tiver já o mesmo, eu retorno aqui para autorização. Ciente, grande. Completo, passarelo 9809. Mantenha a posição, passarelo. Aguarde. Mantenhamos posição 9809, passarelo. Eu? Abraço, abraço. Solo, abre-se a cargo 6570, voltando. 6570, prossiga. Confirmar a saída para Recife, Conde Nica. Negativo, Puca Caju. Via previsto 58, confirma. Ok, Puca Caju, a previsto 58. Na escuta para autorização. bordo, 3 horas e 1, altera Campinas. Bruno 897, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-1-8-9-5, o ajuste 1013, bom voo. 1013, parte o Índia Alfa, ponto de espera 2-9-5, voo 897. Estaria do 9809 após a aeronave da Gol, iniciando o táxi a partir do 8, após a mesma, ingresso Juliette, remota 1-4. Do Gol vai ingressar na Juliette, remota 1-4, 9809 da Patrícia. Trip 5-5-1-4, Branco Copa. Trip 5-5-1-4, Branco Copa. Copia 5-5-1-4. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decima 8 e aciona 5156 no transponder, o trip 5594. Sente autorizado 190 para Aracaju, no perfil da Puca, decola da 190 com curva esquerda. Puca, Jamo após direto. 156, transponder 208, controle 5594. Trip 5594 correto, parte 3, chama pronto para o espectramento. Olá, Salvador, sou o Azul Alfa, Cerebrado, comando que é do reporte, o Ringue número 1, bom dia. Bom dia, frequência livre. Firma a matrícula da aeronave da TAM para o reboque, da remota para a posição 09. É o TAM, Mike S2 Delta. Gente, o TAM Mike X-Way Delta, só confirmando, seria da remota para a posição 09? Afirmativo, remota 13, posição 09, parte principal. Gente, coordena então com o pessoal, assim que a aeronave da Trip parquear na remota 1-4, assim que a mesma parquear, tá livre, iniciar o reboque e reporta no término de ping número 9. Gente, obrigado. Salve Rio 5973. Rio 5973, informação em curso Índia, Recife 310, copia. Autorizado Recife, nível 310, decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decima 8 e aciona 5166 no transponder. 310 conforme, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. Uniforme ISC 58208, 5166 ou 5973. Rio 5973, correto. Parte 3, chama pronto, espécimamento. O Rio seria uma encomenda para levar daqui de Salvador para Recife, a senhora tem conhecimento? Um instante, eu vou checar. Ok, então o nosso estimado de acionamento, mais 10 minutos. Gente, graças. Salvador, 3153, informação Índia. 3153, informação Índia, confere. Galeão 360, pronto, copy. Procedendo. Galeão, autorizado nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5174 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, decola 510, curva direita, na direita, saída da El, Leda, Bridge, intercepta no passo 10. Controle 1208, transponder 5174, Tan 3153, correto, portão 5, chama pronto para o espectacionamento. Para posicionamento. 5514 autorizado, reporta táxi. 7, decola 59, chame agora o controle no 208. 08 para o 97. Salvador, bom dia, boa noite, estamos 7. Estamos 97, contato radar, surdo mantém nível 360. 360, boa noite, estamos 7. Absa 6570, pronto, copo? Prossiga para 6570. Absa 6570, autorizado Recife, nível 350. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5175 no transfondo. Passa cargo 6570, Recife, 350, decola pistão 0, curva esquerda posta, na saída Puca, transição Caju, intercepta pelo 58. O controle 1208 e o transponder 5175. Absa 6570, correto, no PAD 3, chama para um pushback acionamento. Chama para o pushback acionamento, o 6570. Qual o 3554 acionou com 33 a borda 340 alterna Salvador Franco Taxi? 3554, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, o ajuste 63, um bom voo. 3554, obrigado, bom dia. Gordinho. E rapaz? Bom voo. Obrigado, pra ti também. Obrigado. Salvador, Sideral 9970 para autorização São Luís 340. Sideral 9970, informação em curso à Índia, só um instante, cópia. Guardando a cópia. Salvador, total 9991, informação Índia. Tira 10, vento 080 graus, 8 nós. Gente, a Índia fala 10555 no 4, bom dia. Está separada, guarda. Tam Mike X-Way Delta, um bom dia, frequência mesmo. 5514, decola 04, chame controle no 208. 208, 5514, obrigado, bom dia. O Sideral 9970, não escuta? Sim, senhora. Confirme radial ideal para voar direto para São Luís? Constante. 5514, contato, suba e mantenha nível 190 na Pucajama, pós direto. Ciente para 190 na Pucajama, pós direto, 5514. .897, chama Recife, frequência 251, antena 3325, gol 897. Recife, 3325, 997. 9970, pronto, cópia? Pronto, para cópia. Autorizado São Luís, nível 340, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo vai voar a posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, e após Cogbo voa direto o destino. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5164 no transponder. São Luís 340, decola da pista 110 com curva esquerda, saída será Momo. Voa direto Cogmo, após direto São Luís, o controle de saída será 120.8, 5164 é o transponder sideral 9970. Sideral 9970, correto, parte 3, chama pronto, pushback, acionamento. Quando pronto, chamará para o pushback, acionamento, sideral 9970. Total 9911, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Fortaleza, nível 310, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pêndulo 19 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5170 no transponder. Autorizado Fortaleza, nível 310, decolando da NES com curva esquerda, Momo Froti após a Pêndulo 19. 1208, controle 5170 transponder, total 991. Total 991 correto, parte 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chora. Solo Salvador, bom dia, cargo 6570, na posição 10, no parte 3, para o pushback, acionamento. APSA 6570, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportará 6570.